E aí, rapaz? Certo, Rafa. E aí? Meu, eu preciso de um som, cara, que impõe o que eu quero dizer. Calma, certo? calma. Ouvi isso. Certo. Defender o que é nosso. E dessa vez foi de vez que o mito rock caiu. E a força hip hop explodiu no Brasil. Uma família com muita união. Pois o que dói na minha pele também dói no meu irmão. Tudo entre nós tem um porquê. Uma corrente pra você nos entender. E na real este é nosso lema. Hip hop é cultura, não é moda e nem esquema. Vou dizer o que é o movimento. São raízes do passado embalsamadas pelo tempo, que há muito tempo ficaram caladas e hoje são libertadas pelo nosso rap ball. Pois falsidade já estou de saco cheio e você vem me dizer que é do meio do movimento hip hop. Entre os rappers o melhor e de maior hip hop. E falando que agora põe fé, me puxando o saco e não larga do meu pé. Você veio me falar, vá procurar algum otário a quem possa enganar, dizendo que você é o imbatível, o todo poderoso e destemido. Tudo bem, vou aturar suas lorotas, mesmo me sentindo um idiota. Somei tudo que até hoje você me disse. O resultado não foi outro, nem podia, só tolices. Sabe por quê? Dr. Hypebase é membro do RDP. Eu não entendi. Como um tipo desse pode ser um MC? Ei, cara, vou te falar a verdade e esfregar na sua cara a realidade. Dr. Hypebase, DJ do Mano Big Flea e membro do RDP. Somos quem podemos ser.